meu filho. Lá vai você de novo. Toma cuidado, vê se não demora. Nem te aconselho sair essa hora. Peço por favor, enquanto não chega, até pensei em dormir, mas não vou. Hey, hey, bora lembrar aqui do dia em que você nasceu. Não teve um que fez o que ela fez por ti, e nem adianta que ninguém vai fazer. Eu também não pedi pra vir ao mundo, mas desde que você veio, ela não te abandona, não, não. E todos os cuidados que ela tem por você, você não recebe de nenhum carinho ou de uma dona. Faz divisão do seu querer, o dela não vai te fazer cair em caminhos escuros, te asseguro. Enquanto ela viver, ela vai fazer de tudo pra ver você crescer e se tornar um sujeito de bom exemplo. E eu não tô dizendo que cê vai largar suas pratas e deixar as bermas largas e trajar o paletó preto, mas digo que aprendi, que sei que você aprendeu, que seu caráter incontestável denuncia teu respeito. E tem uma parada que às vezes eu paro e penso, se mãe sente o que vai acontecer. Mas tenho uma certeza que quando cê vira as costas, ela é aquela firmeza que tem as maiores de falar pra você. Aconselho sair essa hora. Oh, Senhor, lá vai ela de novo. Acompanha, peço por favor. Guarda do mal, da armadilha e da dor. Tu acompanha, peço por favor. Enquanto não chega, até pensei em dormir, mas não vou. O que quero dizer é que mesmo sendo tão falho, há alguém que tá nem aí, tá nem aí. Que enfrenta tuas falhas, esquece de tudo, parte pra defender quem quer bem tão bem assim. Que sabe que esse mundo tem um abismo profundo, que todos que nele caem é complicado de voltar. Abismo de ilusão, ostentação, arma na mão, tranca blindada, até caixão consta, mas tem a quem orar. Impede livramento, que os sonhos não vão com vento, e que a fumaça da esquina desvie da tua brisa. E que os que cê pensa que é por você, entenda que mil caíram ao teu lado e nada atinge você. Mas mesmo assim não brinca, não é bom desacreditar. Se a caminhada desandar, o pato tu quem vai pagar? Cê já pensou na ideia de trocar uma ideia com o pai que te protege tanto, sua mãe implora? Faça como eu fiz, meu irmão, a vida é curta e eu que não quero morrer sem Cristo. Mas saiba que o peso de um conselho de quem ama é a chave que livra teu passo do abismo. Oh, meu filho, lá vai você de novo. Toma cuidado, vê se não demora. Nem te aconselho sair essa hora. Acompanha, peço por favor. Enquanto não chega, até pensei em dormir, mas não vou.